Olá, meu querido Marcos Amaral, olá, ouvintes do Escola Show. Hoje, minha participação aqui, né, nesse magnífico programa será especial, porque diferentemente das outras semanas, dessa vez eu não estou na redação da FUDESP, não é? Na verdade, dessa semana, eu estou aqui diretamente do Vaticano, já que ontem, às 16h, no horário de Brasólia, renunciou oficialmente ao cargo de Papa, não é? O cardeal Ratzinger, que é aí o nosso Papa, o Papa Emérito, agora conhecido assim, Bento XVI, não é? E muitas questões vêm chegando à redação da FUDESP lá no Brasil, não é? A respeito de como fica o cenário mundial e como fica, inclusive, o próprio Bento XVI após essa renúncia do trabalho papal, não é? Por isso nós estamos aqui no Vaticano, vamos aqui conversar, ter uma entrevista exclusiva com o nosso querido cardeal Tony Pipini, que é cardeal aqui também de Roma, vai participar do conclave, inclusive, não poderia dar essa entrevista, mas você sabe, meu querido Marcos Amaral, você sabe que o Escola Show é capaz de tudo para dar o furo, não é? Então, por isso, nós vamos agora conversar com o cardeal Tony Pipini. Graças ao recurso do rádio, à tecnologia do rádio, nós vamos trabalhar aqui com a tradução simultânea. Afinal, o cardeal fala italiano e, por isso, esse será o idioma que nós teremos que utilizar aqui durante essa entrevista, não é? Por isso gostaria de receber aqui o cardeal, molto piacere, cardiale, di recebervo l'esculachotto. Oh, hola, benvenuti e permitami dire che io sono totalmente rivolato per te. Sim, é um prazer estar aqui no Escola Show também, eu sou muito fã do seu trabalho. Magnífico, magnífico, meu querido cardeal. Meu cardeal, por favor, eu gostaria de saber, todo mundo, na verdade, gostaria de saber sobre a renúncia do Papa em primeiro lugar, né? Por que que renunciou o Papa Bento XVI? Ah, mira, meu caríssimo dulce gusto, dito de que o Papa estava vieco, estava vagabondo e o Peruno já não soube più. Olha, o Papa disse que um dos fatores determinantes para sua renúncia foi a falta de energia. Ele já se sentia muito velho para o cargo de extrema responsabilidade, não é? E aí é impossível. É, realmente, realmente, meu querido cara. Já outra pergunta, agora com esse momento a Sé está vacante, não é? Como se diz, não há Papa, não há chefe. Então, por isso, o poder, como é decidido nesse momento, enquanto não é eleito um novo Papa, como é decidido esse poder? Oggi il potere è decidido in base di pirulitti che batti batti. Olha, attualmente o poder está, lógico, com o colégio de cardeais, não é? Ah, sim, o colégio de cardeais, está certo. O colégio de cardeais é, inclusive, o que vai fazer aí a eleição para o novo Papa, não é? Eu gostaria de perguntar, já que não conseguimos trazer o senhor, né, para essa entrevista, o senhor nem poderia estar dando essa entrevista, eu gostaria de saber quais são os candidatos favoritos ao cargo de próximo Papa. Quem, na sua opinião, pode ser aí, estar entre os mais votados nessa eleição, nesse conclave para eleger o novo sumo pontífice, não é? Mira, il mio favorito, con certezza, io dopo più, è il brasiliano, il Papa brasiliano, perché è molto più bonito, molto più sensuale, malandrini. Olha, na minha modesta opinião, eu creio que o Papa brasileiro, por ter trabalho muito mais voltado na congregação, na também propagação da fé e também, lógico, da paz. Olha, que bom, uma ótima notícia, não é? Eu, com essa notícia sensacional, que o Brasil é favorito, eu encerro por aqui essa entrevista. Muito obrigado, meu querido cardeal. Grazie, grazie, grazie por ter comparecido aqui. E é isso aí, né? Essa semana não falamos muito sobre educação, mas trouxemos a informação aqui direto do Vaticano. Muito obrigado pela viagem, Marcos Amaral. Agora vou conhecer a Itália, não é? Aproveitar todo o cenário bonito aqui de Roma. E nós nos vemos na semana que vem, se eu quiser voltar também, porque senão eu já fico por aqui. Tchau!